Senhora 6224, é o controle, contato radar após 2000, direto Aracaju. Após 2000, Aracaju, Senhora 6224. Senhora 6212, está agora 1-3 milhas para a Duna, livre ILS. Livre ILS, 6212, obrigado. Bono 868, 1-9 milhas para a Duna, desça para 3000 e reduza para 809. Reduzindo com 1-3-1-8-0 para 3000. Bono 868, está agora 1-4 milhas para a Duna, desça para 2000, está autorizado em ILS. da autoridade LF, vou... Oceano 6212, Pasadena no localizador, reduza para aproximação, efetue cheque pré-pouso e chame torre 11895, Oceano 6212. 1895, visual Chané 6212, boa noite. Salvador, Chané 6212, boa noite, final 1-0. 6212, cheque trem pouso autorizado, 150 graus, 62. Teve pouso trem checado, 6212. Cinti, mantém 190, Oceanero 6224. Cinti. Voo 8868, Pasadena, localizador, reduza cheque trem, torre 11895. 295 graus. Agradecido, Oceanero 6224. Está no ponto ideal de descida, Oceaner 6224. Oceano 224, vamos encerrar o serviço radar. Chega Aracaju 203. 203, Aracaju, Oceaner 6224. Livra Alfa, reporta acidente, 62, fala 10. Salvador, boa noite. 868 da Gol, baixou, tá na final da 10. 868, livre pouso, sinal 0, 80 graus, 89. Livre pouso, Gol. Antes da Juliette, Oceaner 6212. 6212, ingresso Juliette, portão 5. Portão 5. Ao 00, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Copiou a torre? Não copiou, no 868. E táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, com no 868. Salvador, bom dia, Europa Zero, 8 Fox. Europa Zero, 8 Fox, go ahead. Europa Zero, 8 Fox, 33200, destination Madrid. Information 80, Bravo, is a receive. Request ATC clearance, we will be ready in 10 minutes. Okay, Europa 084, stand by to copy QNH1017. Confirm your new estimate time to the party. Will be 10 minutes, maximum 15. O 3126 ao controle, ajuste 1097, desça para 5000, voe direto Duna para o ILS. Portugal, 020. Permission Bravo, Western Initial Plan, Flight Level 350. Portugal 020, stand by copy, QNH1017. QNH1017, standing by for copy of Portugal 020. Europa 084, it's the tower. Europa 84, go ahead. Okay, 084, are you ready to copy? Okay, it's clear to Madrid, flight level 350, in Italy, Super Whiskey 50. Airborne runway 10, turn left after departure, Momo, departure, G-Pitch transition, Salvador 120.8, Salvador control 1208, and Skolk 5073, Europa 084. Europa 084, could you repeat the FID? 10? Standard 6 departure. Okay, the departure is Momo departure, Mike Oscar departure, Dilube transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. Right, so I'm looking to Europa 034 to destination Madrid, level 350, via Alpha Whiskey 50, runway 10. Standard instrument departure will be Mambo, Mike Oscar, transition Dilo, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, departure frequency 1208, and school 5074, Europa 084. The escort code is 5073, report to Aristotle Starak 1011, Europa. Flyer 045073, call your radio, Europa 084. Portugal 020, it's the tower. Portugal 020 is ready to copy. Okay, to Lisboa, flight level 350, via Italy, Upper Whisky 50, runway 10, left turn. Momo, departure, Dilube, transition, Salvador 120.8, and call code is 5122, Portugal 020. Clear to Lisboa, flight level 350, upper whiskey 50, runway 10, after departure, left turn, FID will be Momo, Dilube, transition, 120.8, walk 5122, Salvador 020. 1010, report to ready to start up and push. For the first check-up, Portugal Solar Europa 0 8 4, request pushing. It's approved, it's for to taxi Europa. Ryan, since pushing, start calling taxi Europa 0 8 4. Salvador, Portugal 0 2 0. Confirme para Antônio. Salvador, é Portugal 0 2 0. Go ahead. É Portugal 0 2 0, request SID Aron with Gabi transition as filed. Antônio Salvador, boa noite, eu faço 0 2 2 2 4, informático, um abraço. New departure, ok? É, perdão. Muito obrigado, é seu cuidado no plano de voo. Muito obrigado, é o 0 2 0. W071, adiciona a identificação, desça até 4 mil pés, ajuste de altímetro 10 no 7, voa pelo. Left turn. Aron, GB Transit. Muito obrigado, oficial, vira sua vida. Interceptando o lock totalmente visual, tá? 3126. 3126, chamando o Rio Nuno 895. 895, uma excelente noite, até a próxima. Salvador, muito boa noite, da 3126. Baixou, travou totalmente visual passando de serra. 3126, chega o trem, ponto autorizado, 970 graus, 10 nós, o ajuste no 0, 97, pista no 0. Afirmativo, livre pouso, pista no 0, baixou e travou, confirmando o vento. 1970 graus com 109. 1970 com 10, livre pouso, TAM 3126. Europa 084, taxi approved via MA, Abrams, taxi India and Alpha 2, Hyundai Point. Report you ready to take off on Hyundai Point, on 010, Europa. Ok, so here by India, join Alpha, holding for runway 10, cross ready to open. Aciona a identificação, desce até o 060 por WhatsApp. Luna 071, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado e LS X-Ray, reforço estabilizado. Paredo 2224, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.0.0.7, 2.0.4. de voadora, o 2224? Autorizado. Duna, 2224. Duna 26, taxi autorizado via Alfa Juliette, porto 103. Duna 26, taxi autorizado via Alfa Juliette, porto 103. Alfa Juliette, para 03, eu sei, Duna 26. Europa 084 around. Europa 084 overhead. Trucks ready. Fryer. We are ready, Europa 084. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, with 170 degrees, 6 knots. Clear line up and take off, Europa 084. Passarelo 2224, desça 2000 pés, autorizado em Electric 3, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2224. 084 airborne at 30, copper 2120.8. Control 1208. 1208. 1208, good day, Europa 084. Control, good morning, Europa 084. Leaving 1700, normal departure, climbing 350. 295, uma boa noite. Control, good morning, Europa 034, climbing for level 350, leaving 2200, normal departure. Papa 084, the contact of the course, climbing 2350, normal departure. Right, climbing for level 350, normal departure. Call up room 2120 this morning. Passenger recording, change down to flight position, zero. Bye. Money bye. Torre Salvador, boa noite, chegou 907 horas, final baixar travado, pista 10. 9071, boa noite, livre pouso na 0, vento 1, 60 graus, 8 nós. Livre pouso, pista na 0, gol 9071. Europa 084, Lateract Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo, Uniform, and climb restricted flight level 310. Please say again the waypoint, sorry. Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo, Uniform. Fire, cover, climb to level 350, Europa 084. Climb restricted flight level 310. Level 310, direct position, cover. Standing by for Dilo, if available. Obrigado. Gol 9608, por gentileza, para a cópia Mazulinha no 2 na decimal 1. Salvador, boa noite, 68, 57. Cópia, Boa noite, 68, boa noite, Aracaju, nível 230 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Puca, Jambo, Caju. 5124, transponder, controle 120, decimal 8. 230, conforme nosso plano. Decolagem 10, curva à esquerda, Puca, Jambo, Caju. 1, 2, 4, transponde 1, 2, 0, 8, bom, 8, 6, 8. 8, 6, 8, correto, para o posicionamento. Estabilizar o passaredo 2, 2, 2, 4. Cereto 2224, chama agora a torre 1895. Oi, Cássio, graças a Deus, tá bom, pode chamar. M258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no site, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Vai estabilizado, 628, 2000 pés. Deve estar livre. Tá, 2224. Santana, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 9071. De pouso, pistão a zero, ventando 50 graus, 8 nós. Fechado, checado, ele repousa, os 2 e os 4. Batango Whisky Serra Tango, desça para 3 mil pés, ajuste no 07, voa direto TAP. 3 mil pés, ajuste no 07, direto TAP, esquerda. Papa 084, climbing maintain flight level 310, and contact the now receive center 12545 if unable 12685. Climbing level 350, 12545, 12685, go ahead. Bye. Climbing still 310, goodbye. Confirm 310 or 350? 310, restrict. 310, Europa. Thank you, muito bom dia. 2, 2, 4. Solo Salvador, boa noite, passaria do 2, 2, 4. Passarei do 204, boa noite, taxi via Alfa, quilo 43, fica sendo a finalização. Alfa, quilo 43, 2, 2, 2, 2. Tranquilizado, 6258. Rio 9895. 3891, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste número 07, chegada a Bonf. Posição do passarelo? Eu já tenho indicado que é a parte 3, 2224. Eu não tenho a sua posição exata aqui na minha ficha. Também não tem a balizada. Flor, Palmar, Infraero, passarelo de 2224. Esse navio não está autorizado, bom. Oceanair 6258, solo 43, direita, soluna 21, décima 1. Não, obrigado. Oi, 6258, boa noite, taxi via Alfa, chamei a gente, sou Juliette. Essa é a Hold on ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at patio 3, ramp 3, and we'd like to tow the aircraft to gate 11, apron 1. American 230, confirm you want to test the left engine on the finger 11? Yeah, we're going to tow the aircraft with the tow tractor. Está estabilizado esse teto. I didn't understand, American 230, please confirm your